camiseira apaixonada do Guga. Quer mais uma do DJ, já sabe. Simba. Eu ouvi Brasil. Ah, você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço só você que tem, o seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném, se não for você, ai, não vai ser neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném, bota bebê, bota neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném, se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos. DJ Iris e DJ Guga. Respeita, irmã. Só você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem. Bota bebê, bota neném, se não for você, não vai ter neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném, bota bebê, bota neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Vai, vai, vai, vai. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Chupadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. É mais uma pro Brasil. Pode espalhar que explodiu. É o DJ Guga, é o DJ Iris. Já sabe que é Riz. É o Kizer apaixonado do Guga. Cara no TikTok. الله الله الله الله الله الله والله نور على الصبح اليوم علم ولك احلى دي جي جوجا وكيزار ولك اللعب يا Eu tô na pista e vou tumultuar. Eu tô na pista e vou tumultuar. Ya habibi ya albi ya ruhi bihubbik ya sara. Muito cuidado, mulher. Muito cuidado, mulher. Mulher, mulher, o golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Cai quem, cai quem, cai quem quer. Cai quem, cai quem, cai quem quer. E não adianta me enganar, fingir que tá apaixonada. Não adianta me enganar, fingir que tá apaixonada. Mete louco, que eu meto marcha. Mete louco, que eu meto marcha. Mete louco, que eu meto marcha. Falou que ia dormir, mas tava na balada. Falou que ia dormir, mas tava na balada. Mete louco, que eu meto marcha. Mete louco, que eu meto marcha. Mete louco, que eu meto marcha. O golpe é o mesmo, só muda a vítima. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. والله نور على الصبح اليوم علم ولك احلى دي جي جوجا وكيزار ولك اللعب يا Eu tô na pista e vou tumultuar. Eu tô na pista e vou tumultuar. Ya habibi ya albi ya ruhi bihubbik ya sara. Muito cuidado, mulher. Muito cuidado, mulher.

entrar no carro do pai. Rebola então vai, rebola então vai. Tem que abrir esses fandangos. Eu quero é mais, depois da balada. Tem várias gatas loucas pra entrar no carro do pai. Rebola então vai, rebola então vai. Quem chegou, quem chegou, quem chegou? Que nego tô dirigindo a 10 por hora. 4 da madrugada na avenida principal. Ela do meu lado passa na mão devagar no meu cabelo. É desse jeito mesmo, cê já deve imaginar o final. Tem que abrir esse foda, eu quero é mais, depois da balada. Tem várias gatas loucas pra entrar no carro do pai. Rebola então vai, rebola então vai. Estou dirigindo a 10 por hora. 4 da madrugada na avenida principal. Ela do meu lado passa na mão devagar no meu cabelo. É desse jeito mesmo, cê já deve imaginar o final. Tem que abrir esse fora. Terminando, fique triste. Comemore. Quem perdeu que chora. Quem perdeu que chora. E DJ Guga, que a minha ex se exploda. Quem quer que seu ex se exploda, faz barulho aí. Oh! Esqueminha Max e Luan. Provocou o DJ Guga, né? Só não vai achando que vai ficar assim. Vai castigando que eu tô anotando. Cê vai ver o capote que cê vai levar. Você mexe comigo, não sabe o perigo que cê tá correndo quando eu te pegar. Sou eu quem vou te castigar. Cê não perde por esperar. Eu já pensei no jeito que eu vou fazer. Eu já treinei o beijo que eu vou dar em você. Já planejei a noite que a gente vai ter. É que em pensamento eu já fiz tudo com você. Eu já pensei no jeito que eu vou fazer. Eu já treinei o beijo que eu vou dar em você. Já planejei a noite que a gente vai ter. É que em pensamento eu já fiz tudo com você. Yeah, yeah, yeah. É que em pensamento eu já fiz tudo com você. Yeah, yeah, yeah. Tu me provocou, vai ter que aguentar. Tu me provocou, vai ter que aguentar. Mexeu com fogo, tu vai se queimar. Mexeu com fogo, tu vai se queimar. Dormi pensando nela, acordei pensando nela. Então é hoje que eu vou dar um castigo nela. Dormi pensando nela, acordei pensando nela. Então é hoje que eu vou dar um castigo nela. Sou eu quem vou te castigar. Cê não pede por esperar. Eu já pensei no jeito que eu vou fazer. Eu já treinei o beijo que eu vou dar em você. Já planejei a noite que a gente vai ter. É que em pensamento eu já fiz tudo com você. Eu já pensei no jeito que eu vou fazer. Eu já treinei o beijo que eu vou dar em você. Já planejei a noite que a gente vai ter. É que em pensamento eu já fiz tudo com você. Yeah, yeah, yeah. Então é hoje que eu vou dar um beijo. Eu já fiz tudo com você. Yeah, yeah, yeah. É que em pensamento eu já fiz tudo com você. Tá tudo liberado hoje, hein, meninas? Vai castigando. Aô, resenha boa. O grave faz tum e a bunda dela bate, bate, bate,